Portugal no beat. É o G vida, G life. Maior de grife, nessa puta de elite. Dona da passarela, vive distante da crise. Igual atriz de novela, nós gravar uns vídeos. Você atua bem quando tá fudendo comigo. Maior de grife, nessa puta de elite. Dona da passarela, vive distante da crise. Tipo atriz de novela, nós grava uns vídeos. Você atua bem quando tá fudendo comigo. Celebridade, tá forte em boate, eu não sinto solidão. Quando eu tô no pior com a parte, ela gosta de dinheiro, pela cara tu entende. Vestimento e cabelo, falo mais língua fluente. Quem me mostrou o mundo, conheci a vida rosa. No terraza off top, quer macarrão carbonara. No Corvette do Gordão, tá tocando MC Kevin. Luxo, hotel lunch que elas querem. E a localidade era o vitrine, já tava ficando tarde. Era hora de ir embora. Joguei as quatro na nave. Elas querem uma festinha. Convoca as amigas. Hoje eu tô com a gente. Essa puta de elite, dona da passarela, vive distante da crise. Igual atriz de novela, nós grava uns vídeos. Você atua bem quando tá fudendo comigo. Quando tá fudendo comigo, ela gosta rindo. Puta de elite, tu é um perigo. Na hora do sexo, trabalho lindo. Amaro lá dentro da G-Wagon. Contor de LED, as estrelas no teto. Você pode escolher onda da barra de MD. Você pode escolher Quintana e Biso. Hoje o giro dentro da bolsa Chanel. Silicone no pire, foto na Tui Eiffel. Ela viu monopólio quando olha no espelho. O que não tem defeito, ela pode escolher. Banho de gripe nessa puta de elite. Dona da passarela, vive distante da crise. Tipo